Desvio, TAM 3662, após a suma proididuna, é autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Desvio, após a suma autorizada ILS X-Ray, pistão para estabilizado, TAM 3662. Pegou. Acelerador, voo 12043. Informação Lima, autorização Guarulhos. Show, 2043, autorizado Guarulhos, o nível 360, decola pistona 0, curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, via Pisgu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5115. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, a primeira curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, via Pisgu 10, Taubaté. Controle 1208, transponder 5115, 2043. Voo 2043, contagionista correto, pronto, puxa de estacionamento. Não, pronto, puxa de estacionamento 2043. Salvador, Voo 2043, puxa de estacionamento. 2043, autorizado pushback, finalmente chamo pronto para o táxi. Chamada pronto para o táxi, 2043. Estabilizou, 3662. 3662, chamei Torre Salvador em 1-9-95. Chamada Salvador, 3662. Salvador, eu tenho 3662 passado travado. 3662, autorizado pouso, pista no 0, vento no 90 graus e no 09. Autorizado pouso na 1 no 0, tá? 3662. Boa noite, Xenia 6310, informação de Lima. Boa noite, Xenia 6310, aciona a identificação dessa via chegada a Mário para 2000 pés, o QNH 1020. Ok, 2020 pode voar 2020, é número 1? Afirmo, voe Duna, Xenia 6310. Ok, Duna, 2000. táxi, a parte 1, táxi aí, India, pontada no 0, torre 1895, radio 7, metro no 020. Autorizado, parte 1, India, pontada, chama a torre, 2895, ajuste no 020, 19043, boa noite. Gol 2043, autorizado mesmo, T pistão 0. E mantém pistão a 0, gol 2043. Tan 3662, solo 50, direita solo 2.9. 1-2-1-9-5. 2-1-9. Obrigado, boa noite. 002, só autorizado. Se estiver em funcionamento, chame pronto para o táxi. Livre para o estacionamento de Paranas para o táxi, 09002. Solo, boa noite, Dan 3662, livro. Autorizado táxi Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette para o 3, Dan 3662. Good evening, go 1096, Scott again, descend your via, Mario arrival to flight level 050, altimeter setting 1020. Go 1096, Scott again, clear descent to flight level 50, Mario arrival, and expect ILS to runway 10, go 1096, altimeter is 1020. O 2043 autorizado a colapso no 0, vento 120 graus, cogindo, vento 190 graus, 09. Decolagem, o 2043. Via esquerda, o 6310. Autorizado, o Xenia 6310. Fala que Pegou aparentemente um pássaro na decolagem. Sim, foi praticamente depois do segundo terço da pista, aproximadamente. Controle, boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar, suba para o nível 360 via saída da EL. 360 da EL, 2043. Passa Azul 9002 com 76 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Maceió. 0002, está autorizado o táxi da parte 1, taxi em 0.090, chame Torre Salvador em 1.8.95, ajuste no 020. Táxi via parte 1 em Índia. Até o ponto de espera da 10, lá, torre de ponte de 295, ajuste no 020. Obrigado, Azul 9002. O Tantra 62, solo. Prossiga. A equipe de solo que informou, se possível, se acelerar um pouco a aeronave para o baqueamento. Estava muito rápido no pátio, segundo informação do solo, da equipe de solo, ok? Não entendi, senhor. Repete, por gentileza. O parqueamento 03-362 só foi informado aqui, pela equipe de solo, que a aeronave estava muito rápido, no pad, trabalhando o parqueamento do trabalho da Samsung. Ah, ok. Sim. Salvador approach, go 1096. Go 1096, Salvador approach. Request the deviation to the right, Salvador Lava. Clear deviation to avoid weather go 096. After weather avoidance, you clear to fly direct to tap intersection. Roger, after deviation, we are clear to fly to tap position, go 1096. Autorizado para o 6310? Afirmo, o Xenia 6310, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Não, Maria do Céu. Salvador, boa noite. Azul 9002, se aproximando do ponto de espera da Bonovera. Estamos prontos. Azul 9002, a linha... Enfim, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto de espera. E o ponto de espera da Bonovera, Azul 9002? A aeronave que decolou anteriormente, voltou colisão com o pássaro, possível colisão com o pássaro na pista, sendo feita a revisão no momento. Então aguarda o Azul 9002. Gente, Azul 9002, obrigado. Oxa 6310 vai voar para o 50 por 10 milhas, depois voa a duna. Gente, 6310. 2043, chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 13395, bom voo. 251-3395, bom. Chamei 6310? Prossiga 6310. Ah, a Tui nos informou aqui que a pista está impraticável. É, prepare OPS em Duna 2000 pés. Ciente, OPS em Duna 2000 pés, 6310. É, ela nos informou de um animal na pista. Ok, vai reportar ingressando no OPS em Duna a 2000, OPS 6310. Chamei 6310, desconsiderando a última informação, a torre acaba de liberar a pista, prossegue na aproximação, reporte estabilizado. Gente, vai prosseguir na aproximação, 6310, reportará estabilizado. Localizador, 6310. Chamei 6310, completa final, torre 1 no 8.95, bom pouso. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, o Washington 6310 está estabilizado. Six making left deviation after flight to Duna position and descent to 3000 feet KNH 1020. After left the deviation is cleared to fly direct to Duna and descent to 3000 altimeters 1020, go 1096. Voo 1096, 2000 feet, KNH 1020, clear, final, LSTX, free approach, report established. 0 graus, 109. Desvio de colagem, pista na 0 azul, 9002. Siga na LSTX. 310, vento 190 graus, 09, nós autorizado pouso, piste no zero. Autorizado 90, 6310. Controle 208, azul 9002. Afirmo, azul 9002, decolado 05, por favor. Bom trabalho, 9002, azul. Controle Salvador, boa noite, azul 9002, passa 13500 em ascensão ao 1300, perfil da Momo. Via 9002, contato radar na decolagem, sobe no nível de voo 3, 0 na saída da Momo, corrigindo, boa noite. 13-0 na saída MOL, azul 9002. Desce no zero, solo 06, direita solo, desce decimal 9. Ok, na frequência? 1, 2, 1, 9. 1, 6310, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliet para posição 0641. E Alfa Juliet até o 06. Establish on localizer, go 1096. Go 1096, call tower, frequency 118.95, bye-bye. 118.95, bye-bye, go 1896. Salvador Tower, good evening, go 1096. Establish on ILS, runway 10. Go 1096. clear to land runway 10, wind 190 degrees, 09 knots. Roger, clear to land runway 10, go 109 exit. Thank you. Azul 9002, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 1254, segundo voo. 1254, a secundária? 1255 e a primária 12685. Ah, obrigado, a primária de Chico. Obrigado, Azul 9002, chama agora centro Recife 12685, alternando 12545. Até amanhã, obrigado. É. Solos 1-2, direita, solos 2-1-9. Good evening, go 10906, I've just located my Foxtrot request at construction. Zero 096, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 8, Manapo. Roger, clear Alpha Juliet Gate 8, go 10906, good night. Pelo Salvador, boa noite, 3858, com a Lima, autorização Fortaleza, Porto, então. Então, 358, está autorizado Fortaleza, nível 370, decola piscina 0, a curva à esquerda, saída Monte Fruti, via Peso 19. Os Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, altera 130.8, responda 51934. Cruzado via 370, Fortaleza, decola 10, esquerda, Monte Fruti. Recebe a pedra do 1 no Novo Bangu, pode direto ao Bucu, conforme o plano. Aciona 5-1-3-4, 2-0-8, controle. 6-2-5-8. 6-2-5-8, cotejamento está correto, pronto, para estiver de treinamento. Obrigado. Então, Mike Alfa Serra, prossiga. Ok, senhorita, boa noite. Mike Alfa Serra, parqueado aqui no número 3. Solicita aí autorização para a aeronave estar sendo rebocada para 43, posição 5, Lima. Então, Mike Alfa Serra, entendido que solicita reboque do pátio 1, no posição 3, para o pátio 3, confirma? Lima, ativo, pátio 3, posição 5, Lima. Mike Alfa Serra, aguarda para o início do reboque. E aí, Alfa Serra, aguardando, obrigado. Autorizado, está 358, puxa o acionamento, posição 2. Está 358, autorizado, puxa o acionamento, chama o táxi. Obrigado pela coordenação. Salvador Oceano 63, 10 da Lima, autorização para Recife. Estamos no 26. Oceano 310, autorizado Recife, VIP Zulu no 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Pucca, Jambo, Caju, aciona 5132, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife, decola da 10 com curva à esquerda, na Pucca Jambo Caju. 5132 transponder, 1208 controle, é o Ocean Air 6310 no 26. 6310, que correto, reporte quando pronto. Será pronto, 6310. 3258, táxi a bordo 149, são 350, salvador. 3258, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, PC 95, ajuste no 021, no bom voo. 21, Índia, espera 895, 3258, obrigado, boa noite. Na 3-1-0, na escuta? Prossiga, Teresa. Teria um estimado para início do push? Tô só esperando o tirar o finger aqui, o rapaz tá subindo a escada agora aqui. E aí, estima, 3-1-0. Salvador, estamos aqui em Alfa Serra e aguardando para a reforma. O Mike Alfa Serra, queria condição de agilizar? Positivo, a gente já está pronto aqui, está aguardando a autorização. Gente, agilizando, autorizado, o Mike Alfa Serra, reporte para ingresso no Pote 3. Alfa Serra copiou? Ok, Alfa Serra copiado, agilizando, obrigado. 3858, autorizado decolar, vento 210 graus, 09 nós. Autorizado, ali decolar para o lugar, tá? 310, número 12, Tá 3858, decolou os 36, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3858 no perfil da Momo. Curso 3858, para manter o nível de voo 370, contato radar estabelecido, saí da Momo. 370, saí da Momo, TAM 3858. Taxo 6310 com 39 agora. 10 aguarda para o início, confirma alternado e autonomia. Confirmo, Salvador com 3 horas e 40. Alfa Sierra, autorizado ingresso no PAT 3, reporte parqueado. E Alfa Sierra, prosseguindo, reportará parqueado. Obrigado. Xenia 6310, vê passagem US2, retornando reboque, após segue parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 021. Ele vai passar após o TAM, ponto de espera 295, com boa noite, muito obrigado.